me deu motivo pra eu não me jogar daqui agora. Agora sinto a liberdade, está chegando a minha hora. Todo mundo lá embaixo tentando me convencer. Eu sinto muito, já me decidi, já sei o que vou fazer. Não sei o que me espera do outro lado da vida. Eu conheço as teorias, mas na verdade não tô dando a mínima. Pra mim qualquer lugar é melhor do que aqui. Humilhação e depressão me dá um tempo, eu quero fugir. Não tenho ninguém por mim, que eu tenho já foi faz tempo. Estou fazendo hora extra nessa merda de relacionamento. Tenho com o mundo que vivo, eu já cansei. Não quero mais ficar aqui, o meu destino eu já tracei. Já avisei, não quero que derrame lágrimas. Não quero lástima, nem choro de tristeza. Vão pras suas casas, vivam suas vidas, e com certeza vai ser a mesma. Minha falta não faz sentido, a alegria continua a mesma. Sem um arranhão sequer, ela segue normalmente. A falta de um depressivo não muda nada o presente. Nem o futuro, então deixe que eu pule daqui. Quando chegar lá embaixo, vocês vão poder ouvir o barulho dos meus ossos batendo nesse concreto. Pessoas apavoradas vão ouvir o meu manifesto. Eu não sou obrigado a viver nessa masmorra. Ninguém tá nem aí, então deixe que eu morra. Mas eu garanto que se eu der ouvidos, nada muda. Pelo menos na minha cabeça eu desisto dessa luta. Vou me jogar daqui antes que eu fique distraído. Alguém me pegue pelo braço e me tire desse precipício. Mas eu garanto que se eu der ouvidos, nada muda. Pelo menos na minha cabeça eu desisto dessa luta. Vou me jogar daqui antes que eu fique distraído. Alguém me pegue pelo braço e me tire desse precipício. Estou te implorando. Eu conheço essa voz que não me é estranha. É de alguém da minha família me pedindo pra sair da lama. Mas eu não vou, agora já tá decidido. Não tem mais volta, já estão me esperando. Esse é meu destino. Morrer como qualquer que não aguenta a sua vida. Que apenas quer ter a certeza que fará a pior covardia. Que vai sair pela porta dos fundos. Mais um que dá mais um presente pro demônio e no submundo. Não sei pra onde vou e nem sei o que tô fazendo. Só sei que não aguento mais viver nesse calor intenso. Fala mal do próximo, a inveja predomina. Não chegue perto de mim, deixe que eu cuido da minha própria vida. Não faço uso de drogas, eu não estou entorpecido. Por isso não me arrependo, eu tenho os meus motivos. Pra terminar dessa forma o que alguém começou. Pra acabar com a agonia de alguém que me gerou. Não sei o que estou sentindo, eu só sei que estou gelado. Do alto desse prédio enxergo meus últimos passos. Eles falam pra eu dar uma chance pra mim mesmo. Pra tentar tudo de novo, pra tentar um recomeço. E se batalha ser covarde e dar chance pro diabo. Não precisa ser assim, dizer estar do meu lado. Mas eu garanto que se eu der ouvidos, nada muda. Pelo menos na minha cabeça eu desisto dessa luta. Vou me jogar daqui antes que eu fique distraído. Alguém me pegue pelo braço e me tire desse preço. Mas eu garanto que se eu der ouvidos, nada muda. Pelo menos na minha cabeça eu desisto dessa luta. Vou me jogar daqui antes que eu fique distraído. Alguém me pegue pelo braço e me tire desse precipício.